tamo invadindo os barracos, tamo invadindo pra recrutar, pra ser soldado quem tá envolvido. Tamo invadindo, e aí? Pra recrutar é um de nós e tamo envolvido. Tamo invadindo com SP9mm, MG, semeia verdade, crime verbal envolvido tá. Fortalecendo a mesma ponte que os caras já fez. De BH até Campinas é a nossa vez. A sua voz, a nossa voz, representar. Ao mesmo tempo seu ouvido pra nos escutar, pra provar, com disposição nós é capaz. É só chamar um de nós que nós pega e faz. Apoiando as comunitárias do Brasil, expectativa pra ouvir tocar na Taquaril. Azad aí, forte elo da corrente, que une o povo e a gente indispensavelmente. É com elas que tamo invadindo seu barraco, pra recrutar você também, pra ser soldado, que seja libertário e não agressivo em vão. Que é pra tramar um forte esquema de revolução. Presta atenção no que eu digo, se não é menos de um segundo vivo. Temo que tá sempre unido, perceber quem é inimigo, pra não ser excluído é tomar posse do espaço. Mudança de dentro pra fora, começa pelos barracos. O rap tem que mexer com a autoestima do povo, se fortalecer primeiro pra também fortalecer o outro. Ter atitude pra fazer, pois a fé sem obra é morta. É instintivo ser guerreiro, tá no sangue da maloca. Que chora, mas dá a volta, sua vitória é de pé. Apavora com o soldado que tira a gente, já não é. A prova mais concreta da força periférica. Os granfini encurralados, cercado e meia invadindo quebra. Invadindo os barracos sem arma na mão, com a rima na mente, essa é a munição. BH, MG, Taquaril, Zona Leste, de onde o sal nasce, onde a ideia prevalece. Porque o rap tem o poder de recrutar guerrilheiros ativistas de lá e de cá, com ideias conscientes, levando a informação, representando muita gente, cê me entende ou não, né não, João? Com o microfone na mão, temos o poder de causar revolução. A voz de quem não tem a voz, o lema que é forte, um por todos, todos por nós. Misturando o ritmo e poesia das ruas, a minha realidade é diferente que a sua. Eu sei que hoje nós podemos dizer, o rap invade os barracos levando o mundo pra você, pode crer. Em várias classes social, tem playboy balançando, curtindo o rap nacional. Dessa vez, conexão de mil grau, 9mm sem minha verdade, porque não crime verbal tá normal. Rapper Blitz é meu nome, invadindo os barracos com ideia, firmeza e atitude de sujeito homem. De sujeito homem, invadindo os barracos, conexão, BHSP. Tamo invadindo os barracos, tamo invadindo pra recrutar, pra ser soldado quem tá envolvido. Tamo invadindo, e aí? Pra recrutar é um de nós e tamo envolvido. Tamo invadindo os barracos, tamo invadindo pra recrutar, pra ser soldado quem tá envolvido. Tamo invadindo, e aí? Pra recrutar é um de nós e tamo envolvido. Nove! Salve! Não vai abrir pé na porta. O som que bate é a trilha da revolta. 2008 é a revolução. SPMG, estrada em construção. Duelo de combatentes, correntes de aço. É nós por nós, criando nosso próprio espaço. Sem meia verdade, os meninos que é do corre. Aqui é forte, aqui é forte, aqui é nós, aqui é nós. Do barraco pro mundo, nego, vi a guerra acontecer. Vi parceiro lutar, mas também vi truta correr. Sem meias verdades, sem travar na fala, jamais serei como esses que por pouco já se cala. E diante das cenas, irmão, dê tempo ao tempo, vim aqui tomar o corpo, a alma, o pensamento. Lado a lado com os nobres, consagrando a lua. Sei que ofusca a sua vista, mas paira sobre a rua. Os mano aqui chegaram juntos, sem meia verdade. É de Vinhedo a BH que o rap invade. Lia representando a nossa voz feminina. Belo Horizonte também tem negras ativas. 9MM, um de nós, nós pega e faz. Conexão diretamente com Minas Gerais. Tamo chegando juntos sem olhar pra trás. Muita força na caminhada e muita paz. É pelo rap, tamo junto, nego, até a morte. Estou 9mm, então tenta sorte. Cê é papira, então demorou, conta comigo. Mas pelo amor, vê se entende o que eu te digo. Vamos correr, vamos gravar, mostrar pro mundão. Ninguém tá de chapéu atolado na evolução. Do interior pro mundo inteiro, nossa palavra. Nós pega e faz, e um de nós é nossa arma. Tamo invadindo os barracos, tamo invadindo pra recrutar, pra ser soldado quem tá envolvido. Tamo invadindo, e aí? Pra recrutar é